Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Este que é o primeiro programa deste novo ano 2021. Desejamos então um ótimo ano com saúde. Estamos então em mais uma edição do programa Palavras de Esperança. Hoje juntamos de novo o Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital, e também o Sr. Padre Orlando Henriques, atual pároco de Góis e Poiares, ambos. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais este programa. Já há algum tempo que não estávamos todos juntos. Sim, é verdade, ainda bem que estamos todos juntos. É sempre bom, é sempre mais criativo. E por isso ainda bem que aqui estamos assim. Seu Padre António, muito obrigada. Happy New Year, um feliz ano a todos. E oxalá este ano seja melhor que a passagem de ano. Passagem de ano não podemos ir à rua, temos de estar em casa com um bocadinho protegidos. Oxalá isso nos abra as portas para um ano dinâmico, um ano vencedor, um ano que no final diga valeu a pena viver este ano. Obrigada por essa mensagem de esperança, Sr. Padre António. De facto, é importante por vezes ouvirmos de alguém estas palavras de estímulo e de incentivo de que, de facto, as coisas vão correr muito melhor. Esperemos todos que sim, não é? Já no arranque deste ano. Neste programa Palavras de Esperança, olhamos então para este dia 1º de janeiro, o dia de Santa Maria, Mãe de Deus, e vamos também olhar para o dia 3 de janeiro, porque este é um programa que acontece à sexta-feira com reposição sempre ao domingo, e no domingo 3 de janeiro temos a solenidade Epifania do Senhor, também conhecido como o Dia de Reis. Vamos então abordar um pouco estes dias. Sr. Padre António, hoje é um dia importante, o dia de Santa Maria, Mãe de Deus. Todos nós veneramos a Maria, Mãe de Deus. Exatamente, é muito interessante este título. Nós dizemos Maria, Mãe de Jesus. Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, e isso toda a gente aceita e é pacífico. No entanto, desde o princípio começou, mas quem é este Jesus? Jesus não é simplesmente um homem bom que existiu. Jesus é o Filho de Deus feito homem, mas é também Deus, é o Deus connosco. Por vezes há alguma confusão, não é? Quando devemos dizer Jesus ou Deus, mas é o único. É o mesmo. E então a Igreja, desde cedo, fiz esta reflexão. Até ao ponto de quando havia controvérsias sobre a identidade de Jesus, se Jesus seria o Deus eterno ou não, se seria alguém que foi que Deus adotou como seu filho, e a Igreja, não, não. Jesus Cristo é o Deus feito homem. E então utilizou ou aplicou a Maria este título tão especial: Santa Maria, Mãe de Deus. Claro que não é mãe do Deus eterno. É a mãe do Deus feito homem, mas é justo e é próprio que tenha este título, Mãe de Deus. Então foi no concílio de Éfeso, no concílio ecumênico, no início da Igreja, havia muitos concílios onde se pretendia aclarar pontos algo controversos da doutrina. Então os bispos reunidos em Éfeso, em 431, proclamaram solenemente Santa Maria como Mãe de Deus, com este título. E contam que a população saiu festivamente às ruas aclamando a Nossa Senhora como Mãe de Deus. E isso pertence à nossa fé. Portanto, muito importante este dia em que reconhecemos Nossa Senhora como a Mãe de Jesus, mas com este título de Mãe de Deus, porque Jesus é verdadeiramente Deus. Nós dizemos, a teologia assim nos esclareceu, é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E por isso Maria assume este título de Mãe de Deus enquanto Mãe do Deus feito homem, humanado. É um título muito bonito e por isso toda a devoção que a Igreja tem para com Maria é fruto da escolha e da graça que Maria, da escolha de Deus e da graça que Deus concedeu a Maria, mas é para nós, sobretudo, um olhar para Cristo. É para dizer que o Filho de Deus, o Jesus nascido em Belém, é Deus connosco. Muito bem. Seu Padre Orlando Henriques, portanto, na liturgia deste dia, o 1º de janeiro, portanto, centramos-nos muito exatamente nesta Santa Maria, Mãe de Deus. Sim, porque estamos precisamente a celebrar a 8ª do Natal. Se calhar nem sempre pensamos nisto, porque é dia de Ano Novo e, portanto, há aqui uma coincidência, mas as grandes festas, por tradição, têm a sua véspera, a sua vigília, e por isso Muitas vezes celebramos desde a tarde do dia anterior, e nomeadamente cada domingo, com as missas vespertinas, mas as grandes festas têm também a sua oitava, isto é, têm como que uma repetição 8 dias depois, ou melhor, têm uma semana inteira de festa que prolonga o dia importante. Por exemplo, na Páscoa temos 8 dias depois o domingo de Pascuela, e toda aquela semana da oitava da Páscoa é um pouco um prolongamento da Páscoa. Também aqui, esta oitava do Natal é como que um prolongamento do Natal. Portanto, se Jesus nasce de Maria, como celebramos a 25 de dezembro, 8 dias depois, na oitava, concentramos-nos em Santa Maria como Mãe de Deus. De facto, um título antigo que não foi inventado, algures. Há uma oração que ainda hoje rezamos a Nossa Senhora, uma oração breve e muito bela. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Esta oração é uma oração cristã que se perde, cujas origens se perdem no tempo. No século III já era considerada antiga, já não havia memória da origem desta oração. Isto para dizer que, de facto, este título de Maria como Mãe de Deus é muito importante, porque, e de facto, diz-nos aquilo que é a verdadeira devoção à Nossa Senhora. A devoção à Nossa Senhora é muito importante, e Maria é muito importante, não é uma excentricidade dos católicos, porque falar de Maria é falar da verdadeira identidade de Jesus. Como disse o Padre António, ele não é apenas um homem especial, mas é Deus verdadeiramente, desde sempre, e por isso daí a importância de Maria ser Mãe de Deus. Já agora, e porque estamos no Natal, é época de Natal, é tempo de Natal, o Bispo São Nicolau, que inspirou a figura do Pai Natal, foi um dos bispos que esteve presente num destes concílios de que falou o Padre António, em que estava lá também um bispo herege chamado Ário, que foi o que começou uma seita herege, o arianismo, que defendia precisamente que Jesus não era Deus com o Pai, que foi como que adotado por Deus, foi criado e não gerado, ao contrário daquilo que dizemos no Credo. E São Nicolau, lá no concílio, às tantas, já completamente farto de ouvir Ário a dizer estas heresias, às tantas passa-se completamente, levanta-se e dá um bufetadão em Ário e pronto, ele foi posto na prisão na altura, depois foi solto logo a seguir, e o concílio acabou por lhe dar razão, e por isso ainda hoje no Credo professamos que Jesus é consubstancial ao Pai, ou seja, é da mesma substância, é da mesma natureza divina que Deus Pai, e que foi gerado e não criado. Gerado porque o Pai dá origem ao Filho através de si mesmo, e não criado, como nós fomos criados, como, portanto, porque não somos divinos. Deus dá-nos origem a partir do nada. No caso do Filho, o Pai dá origem ao Filho a partir de si mesmo, e por isso se fala de geração. Diz-se que é gerado e não criado, porque é eterno com o Pai, é Deus desde sempre. Muito bem. Sr. Padre António, de facto, no dia de Natal centramos-nos muito em Jesus e no seu nascimento, e precisamente uma semana depois a Igreja centra-se nesta Santa Maria, Mãe de Deus. É um olhar para Maria, mas como acabámos também de escutar, é um olhar para Maria através do seu Filho. Portanto, a grande dignidade de Maria vem-nos justamente através da importância do Filho. A Igreja aclama os louvores de Maria e dá louvores a Maria, e Maria até é a figura proeminente na Igreja, mas é sempre secundária. Maria não é a primeira. O primeiro é sempre Jesus. Junto a Jesus, depois está Maria. Mas o próprio título de Santa Maria, Mãe de Deus, fala de Nossa Senhora, porque é um título que lhe é atribuído, mas o olhar vai para o Filho. Vai para o Filho, não é para ela. E, aliás, até inclusivamente em Fátima. Em Fátima houve muito esta preocupação, e penso que até bem conseguida por parte do santuário, de, apesar de terem sido as aparições de Nossa Senhora de Fátima, a referência primeira é para o Filho. E Nossa Senhora veio falar da necessidade de conversão ao Filho, de acolher a mensagem do Filho. E tudo em Fátima também tem esta preocupação. Nossa Senhora é importante, mas não é a meta. A meta é o Filho, é Cristo, é Deus. Nossa Senhora é aquela que aparece para nos elevar até ao Filho, para facilitar o nosso caminho de encontro com Deus. Mas ela não é uma meta do nosso culto, nem da nossa, do nosso louvor. Não. Maria é a primeira, é a mãe, é aquela que está ao nosso lado, mas que nos leva ao Filho. Ela não fica com a nossa oração, nem a guarda para si, nem a sua alegria está em que a louvemos. Digamos assim, a sua alegria está como uma mãe que nos dá a mão para levar-nos ao Filho. Então é um sentido muito interessante. Falar de Maria é falar da fé da Igreja, mas sempre finalizada em Deus. E por isso, também a nossa oração tem esse sentido. Maria é a nossa intercessora, é aquela que nos dá a mão, aquela que nos ajuda, aquela que nos ensina, aquela que é exemplar, aquela que nos acolhe, é aquela que, quando foi o Pentecostes, reuniu os apóstolos em oração para receber o Espírito Santo e enviar os outros. Portanto, Maria está sempre preocupada com os outros para levar-nos a Cristo, porque ela sabe que ela não é causa de nada. A causa é o Pai que a escolheu. E ela é, como ela disse na oração, a humilde serva do Senhor. E porque é humilde serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E eu sou a servidora de Deus, mas com um lugar muito especial. Então o convite de Maria é também a esse mesmo, é que unindo-nos a ela, louvemos o Filho, louvemos a Deus. A nossa adoração pertence a Deus. Então o nosso coração deve, também através de Maria, ir até à meta, até à finalidade, até ao fim. E o fim é o amor de Deus, é Jesus, é a palavra que nos anunciou, é o Evangelho, que por esse Evangelho nos vem a salvação. E Maria está sempre a ajudar-nos a ir ao encontro do Filho. E nós que somos humanos, que às vezes temos mais dificuldades, pois encontraremos em Maria esse forte apoio que nos conduz ao Filho. E por isso a Igreja tem muito este sentido. A devoção a Maria não é a meta. A meta é sempre a adoração ao Filho. Então, também penso que neste dia o próprio dogma da maternidade divina de Maria tem a ver com isto. É assim porque está-se a falar do Filho, porque o Filho é verdadeiramente Deus. Então fica também o convite para que também na nossa devoção mariana nos demos conta que o objetivo é sempre chegar a Deus. E o nosso coração tende para Deus. E Maria é a ajuda melhor que Deus nos pode dar para poder entender o poder da sua palavra e para poder fazer com que o nosso coração se eleve ao divino. Ela teve essa experiência também pessoal, tão única, de ser cheia de graça, de ser aquela que o Espírito Santo habitou. Ela nos há de ajudar a que aconteça o mesmo connosco e que o nosso ser seja todo um hino de louvor a Deus, como foi o coração de Maria e a vida de Maria. Muito bem, Sr. Padre, e de facto vemos muita gente, devotos da Nossa Senhora, de facto, então também a forma de chegar melhor a Deus. Exatamente. Ora, essa é uma bonita definição. Maria é o caminho mais curto para chegar a Deus. Mas é sempre caminho, a meta é Deus. É Deus. Neste programa, então, olhamos para este primeiro dia de janeiro, dia de Santa Maria, Mãe de Deus. Temos hoje a participação do Sr. Padre António Loureiro, do Sr. Padre Orlando Henriques. Olhamos também para o dia 3, domingo, porque o programa Palavras de Esperança acontece à sexta-feira e com reposição ao domingo. Neste dia 3, dia da solenidade da Epifania do Senhor, também conhecido como o Dia de Reis. Seu Padre Orlando Henrique, este é também um domingo especial na Igreja, portanto todos devem também estar atentos àquilo que é a Palavra de Deus para este dia. Sim, muito importante este dia e aliás até originalmente e nos primeiros tempos um dia até com mais importância ou com mais afirmação do que o próprio Natal, porque no fundo é uma consequência do Natal, é uma consequência do nascimento de Jesus, a sua manifestação ao mundo, a sua manifestação a todos os povos. É isso que significa esta presença, esta visita dos magos ao presépio, que recordamos de uma forma especial hoje. Mas não só a visita dos magos ao presépio, também as bodas de Caná, e também o batismo do Senhor, embora esse vamos celebrá-lo de uma forma especial no, próximo, no domingo seguinte, mas todos estes acontecimentos são manifestação de Jesus, Deus feito homem, que se manifesta ao mundo, que se manifesta a todos os povos. E se o presépio já tinha sido visitado pelos pastores, esses pertenciam ao povo de Israel, estavam ali nas imediações, eram dos pobres, mais pobres do povo de Israel, representa assim, desta maneira, esta realidade, mas os magos vêm do Oriente, vêm do estrangeiro, vêm de uma terra distante, vêm de países onde o verdadeiro Deus, naquele tempo, não era conhecido. Deus tinha-se revelado ao povo de Israel, mas agora, com Jesus, ele manifesta-se a todos os povos, e os magos que vêm visitar Jesus são as primícias, são os primeiros frutos dentro dos povos gentios que vêm assim ao presépio, que vêm descobrir Deus feito homem. E por isso é um dia muito importante para todos nós que somos de fora de Israel, e é um dia muito associado à luz. Logo as leituras falam disso, começando pelo profeta Isaías, em que diz a Jerusalém: vê como a noite cobre o mundo e a escuridão os povos, mas sobre ti levanta-se o Senhor e a tua glória te ilumina. E depois, a partir daqui, a partir desta luz que daqui surge, todos os povos caminharão à tua luz, diz o profeta. Também São Paulo, na segunda leitura, diz que os gentios recebem a mesma herança prometida ao povo judeu, ao povo de Israel, pela conversão à fé. E depois no Evangelho, então, este episódio da visita dos magos. A Bíblia não diz que se eles são reis ou não, não diz os nomes deles, nem sequer diz quantos eram. Mas pronto, claro, esses são dados da tradição, que também é importante. A Bíblia não diz tudo. A Bíblia diz aquilo que é importante para a nossa salvação. E por isso, muitas vezes, certas curiosidades, certos pormenores históricos, assim, mais de curiosidade, que nós até gostávamos de saber, nem sempre lá estão, não é? A preocupação de quem escreveu foi, de facto, dizer o essencial para a nossa fé, para a nossa salvação. E, portanto, neste caso, o essencial é isto. Vêm do estrangeiro para conhecer esta luz. Vêm dessa escuridão em que estavam os povos para conhecer essa luz. Também os nossos antepassados estiveram na escuridão adorando os falsos deuses, também aqui nas nossas terras, nos nossos lugares, até que chegou cá alguém que trouxe a luz do Evangelho, a luz da verdadeira fé, e tornámo-nos cristãos, mas este trabalho de passar das trevas para a luz nunca está concluído. Procuramos cada vez mais viver o nosso batismo, tornando-nos filhos da luz, e esse é sempre um desafio constante. Sr. Padre António, de facto, este é o momento para sairmos então das trevas, abrirmos os olhos e visitarmos também o Senhor. Exatamente, é muito interessante, justamente com os Reis Magos, vieram do Oriente guiados por uma... Os Reis Magos, ou os Magos, pronto, vieram guiados por uma estrela que foi deter-se no local onde estava Jesus. Novamente, o olhar é sobre Jesus. É uma festa que fala de Jesus. Jesus que é a luz de todos os povos, que nós escutávamos. Mas tudo é falar de Jesus. Os magos trouxeram presentes: ouro, incenso e mirra. Porquê estes presentes e não outros? Porque são simbólicos. Estão a falar de quem é Jesus. Ouro, porque ele é o rei prometido, o descendente de David que reinará para sempre, que veio trazer o próprio Pilatos e disse: tu és rei? Ele: é como diz, eu sou rei, mas o meu reino é deste mundo. Fala de quem é Jesus. Depois oferecem mirra. Mirra é um perfume para o corpo. É o perfume com que Jesus será ungido na sua sepultura, que está a falar da humanidade de Jesus. Jesus é rei, é homem, e depois traz incenso. O incenso queima-se a Deus. Portanto, estão a falar da divindade de Jesus. Portanto, é algo que é simples, parece que é uma descrição inocente, mas é muito teológica, muito simbólica. Está a dizer que o Senhor é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e é o Rei eterno escolhido pelo Pai. E como dizia aqui o Padre Orlando, é uma manifestação, é a manifestação da salvação para todos os povos. Então, olha, digo-lhe uma coisa assim já pessoal, não é bíblica, mas é um bocadinho a minha reflexão pessoal. Aquilo que é a sua experiência. É, exatamente. Diz a tradição que um rei era de raça negra, outro de raça branca, outro de raça amarela, significando todos os povos conhecidos na altura. Penso que se Jesus tivesse nascido hoje, seriam quatro os reis magos. Porque também viria um rei de pele vermelha visitar o Senhor para dizer: é todo o mundo, nós também somos raça, também queremos louvar o Senhor. Porque, efetivamente, é a manifestação de todos os povos que reconhecem a Jesus como Salvador. Manifestado em três magos que representam as três raças humanas conhecidas na altura. Ainda não tínhamos descoberto a América, senão seguramente também viria um pele vermelha neste sentido de louvor ao Senhor para dizer que todos são chamados a conhecer o Senhor e a louvar a Deus. Todos somos irmãos que nos identificamos com o menino que acabou de nascer e chamados a acolher a sua salvação, que é a salvação para todos os povos. Portanto, este é um dia igualmente importante, tal como o nascimento de Jesus, que comemorámos na semana anterior, também no dia 1, o dia de Santa Maria Mãe de Deus, e neste dia 3, este o dia de Reis, a solenidade e epifania do Senhor. Portanto, todos devemos, de facto, também assinalar no nosso coração estas datas na Igreja. Exatamente, e por isso mesmo, são dias, tradicionalmente, santos de guarda, que se deve guardar o preceito. O dia de Reis, que é o dia 6 de janeiro, foi transferido para o domingo, porque não podemos ter tantos feriados, digamos assim, mas é um dia realmente muito importante neste caminho de fé cristã, para reconhecer a Cristo, para sermos capazes de olhar para Ele e aderir de coração a Ele. Eu diria que esse é o desafio para todo este ano, ou seja, se sermos capazes de fazer esse caminho, de caminhar para Ele, de abrir-lhe o coração, de querer escutá-lo, segui-lo, de querer ser seus discípulos e seus missionários. E já agora, isto é um bocado batido, mas também esta frase final do Evangelho deste domingo: os magos voltaram à sua terra por outro caminho, também para de facto fugirem à maldade de Herodes, que queria matar o menino. Também há sempre esta leitura um bocado mística desta passagem, dizendo que nós também somos convidados a voltar à nossa vida por outro caminho, por um caminho diferente de conversão de vida, mudando de vida, tal como os magos não só exteriormente caminharam por outra estrada, mas interiormente também voltaram por outro caminho, certamente porque vinham do paganismo, das trevas, mas voltaram para as suas terras, para a sua cultura, para a sua raça, iluminados por uma nova luz, que também nós voltemos para a nossa vida, depois deste encontro com o Senhor, também por caminhos diferentes, de uma maior luz, como filhos da luz que somos chamados a ser também. Estamos sempre a tempo, não é, de o fazer? Sempre a tempo, porque cada novo dia que o Senhor nos concede é mais essa oportunidade que Ele nos dá de podermos voltar ao bom caminho. Ou não quero dizer que andemos sempre no mau caminho, mas mesmo que estejamos no bom caminho, de progredir sempre mais nesse caminho, é sempre um desafio que é constante. Já agora, recordo-me de... há uma representação dos Reis Magos na Basílica da Natividade, em Belém, que é precisamente a Igreja de Pé, que está mais antiga do mundo, é do século IV. Havia muitas outras da mesma época que foram arrasadas, mas os invasores, ao chegarem ali à Basílica da Natividade, em Belém, ao lugar onde Jesus nasceu, e ao verem aqueles magos trajados com trajes iguais aos da sua terra, ficaram assim um bocado tocados por aquilo, sentiram-se identificados com aquelas, com aquele mosaico que representava as roupas, a maneira de vestir da sua terra, e pouparam aquela igreja, e por isso temos hoje ainda de pé a Basílica da Natividade, que foi a igreja construída sobre a gruta onde Jesus nasceu e onde hoje é possível visitarmos o lugar onde Jesus nasceu. Muito bem, muito obrigada por essa partilha também. Estamos então no início do novo ano. Sr. Padre António, como é que perspectiva este ano de 2021, numa altura em que deixámos para trás um ano tão difícil para todas as pessoas e famílias? Olha, gostaria que fosse assim: um início de ano difícil e um final de ano jubiloso. Vamos ver. Penso que este início do ano ainda vamos ter aqui muitas dificuldades. passagens de Natal, festas de passagem de ano, ainda com um bocadinho limitadas, sempre são algo delicadas e perigosas para um vírus que se quer, que quer ganhar terreno nos pulmões humanos. Mas nós, e penso, depois vêm as vacinas, ainda vamos ver o que é que as vacinas são eficazes ou não são eficazes. Vamos acreditar que sim, não é? Sim, vamos acreditar e confiar que sim. Mas então fica a expectativa de que depois de um tempo inicial difícil, possamos ter um ano, um final, um meio de ano e um final de ano já plenos pulmões, sem limitações, com poder respirar ar puro, poder abraçar o outro, poder estarmos de novo com relações afetivas normais e de camaradagem, de fraternidade. E depois também de que esta situação difícil que o vírus nos fez passar, ou nos está a fazer passar, que também seja entendido como um chamamento de Deus. Deus também me fala através desta situação. Também me está a dizer, olha para o que é importante. Não deixe tudo. Era aquela que já uma vez aqui falámos, entre César, dar a Deus o que é Deus, e a César o que é de César. Nós habituámos a dar demais a César. E agora César está doente, digamos assim, a dimensão humana. Portanto, talvez isto me ajude também a descobrir que Deus tem um lugar na vida. E que esse lugar, essa importância de Deus na nossa vida, devia ser também privilegiada e defendida e atendida. E quando eu for capaz de viver louvando a Deus e depois amando o irmão, tornando o mundo mais fraterno e mais justo, então isso fará deste ano um ano bom, um ano, um final de ano jubiloso, oxalá seja, que os nossos corações, no final deste tempo difícil, possam também descobrir que Deus, ou que nós, Deus tem um lugar na nossa vida, que nós necessitamos de abrir o coração a Deus, de descobrir esta tal luz que nos leva a Belém, que nos leva ao Filho de Deus, para que a nossa vida possa ser construída com valores mais humanos, mais evangélicos, mais fraternos, diria até mais divinos, porque é isso que o Senhor nos veio trazer e nos veio convidar a viver, para que o amor, o verdadeiro amor, possa triunfar no coração de cada homem, de cada família. Obrigada por essa mensagem, Sr. Padre Orlando. Convido também a olhar e perspectivar como é que será este novo ano, ou que mensagem é que gostaria de partilhar com todos. Não vai ser um ano fácil, vai ser um ano muito, muito exigente e muito desafiante, mas isso não quer dizer que não seja um ano de esperança. E de facto a pandemia deitou-nos tão abaixo em termos não só físicos e económicos, mas também espirituais, psicológicos e espirituais, e eu diria até pastorais. É um dano colateral muito importante, as igrejas vazias, as pessoas com medo de vir, com medo de participar, outras também a aproveitar o medo como desculpa, não é? Mas pior ainda será essa parte, não é? Sim. E por isso é um ano que de facto é um ano de esperança, porque fisicamente a vacina representa a esperança, mas espiritualmente temos sempre também a esperança de que não caminhamos sozinhos, mas de que caminhamos com Deus, e de que vale a pena caminhar, e acima de tudo, quando isto acabar, e Deus queira que acabe depressa, podermos dizer que de facto permanecemos firmes apesar da pandemia. E por isso este é o meu apelo sempre, é permanecer firmes. Não vamos deixar, vamos ter cuidado, mas não vamos deixar dominar-nos pelo medo, porque precisamos de Deus, precisamos de continuar a viver a nossa fé, porque de facto, como diz o Padre António, César está doente, a parte humana em que tantas vezes pomos a nossa confiança, humana, económica, material, está doente, foi posta por terra. Deus permanece, caminhamos com Deus, e até que isto acabe, permaneçamos assim firmes na nossa fé. Firmes e com esperança, não claro é? Claro que sim. É esta então a nossa mensagem neste início de ano, no primeiro programa deste ano de 2021. Agradeço a ambos por estarem comigo nesta edição de 1 e 3 de janeiro deste novo ano de 2021. Estamos a terminar. Obrigada pela vossa presença. Ficamos com uma sugestão musical que nos vai ser deixada pelo Sr. Padre Orlando. Já agradeci-me um bocadinho, só também manifestar o meu regozijo por poder estar aqui com o Padre Orlando hoje. Já há muito tempo, há algum tempo não estávamos. Também é sinal da fraternidade sacerdotal. também é tão necessária na Igreja, que também os padres se entendam bem uns com os outros e deem testemunho fraterno para que o anúncio que façam possa ser acolhido com firmeza e com testemunho de que, se Jesus está presente no meio de nós, nós nos tornamos mais irmãos, mais amigos, mais fraternos e todos juntos podemos louvar a Deus com mais entusiasmo, com maior alegria. É, e fazer rádio juntos é uma forma original de viver a fraternidade presbiteral, sacerdotal. Não há assim muitos que tenham assim esta forma tão especial. Normalmente a gente encontra-se para tomar uma refeição juntos ou assim. Às vezes os meios não são muito originais, é um pouco de conversa ou qualquer coisa que tomamos juntos, mas de facto fazer rádio é uma forma diferente, original e muito boa também de viver a fraternidade presbiteral e ao mesmo tempo de evangelizar, claro. De partilhar, não é? De levar longe esta palavra de Deus. Seu Padre, então, com o que é que nos brinda neste fecho de programa? Qual a sua sugestão? Vossa, claro. Bem, eu não resisto em continuar a partilhar o meu concerto do aniversário sacerdotal e, por isso, como estamos também em dia de Santa Maria, Mãe de Deus, mais um cântico dedicado a Nossa Senhora por este coro de Santa Cruz de Coimbra, um cântico da autoria do Padre Frade, um padre da nossa diocese, muito dedicado à música sacra. Todos nós lhe devemos muito e a música sacra deve-lhe muito ao Padre Manuel Augusto Frade. Este cântico a Nossa Senhora, vamos escutar Ditosa Sois Virgem Maria, um cântico que nos fala precisamente de Nossa Senhora como Mãe de Jesus e Mãe de Deus, claro, Mãe da Luz. Ficamos então com essa sugestão, muito obrigada a ambos. Marcamos novo encontro em próximos programas. Na próxima semana cá estaremos com a participação de um dos senhores padres. Muito obrigada. Bom ano para vocês também. Muito bom ano também à Liliana e a todos os nossos ouvintes. Um bom ano. Obrigado. Um bom ano 2021. Ficamos por aqui neste programa Palavras de Esperança. Até um próximo programa. Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.